Então, irmãos, não podemos ser ignorantes. O Espírito de Deus está fazendo algo tão tremendo em nossa vida, como igreja. Nós estamos sendo trabalhados por Ele, entalhados por Ele. O fruto dEle tem sido revelado a nós. Ele tem trabalhado em áreas da nossa vida, das nossas emoções, do nosso pensamento, da nossa vontade, do nosso intelecto, do nosso jeitão de ser. Nós agimos de uma determinada maneira, mas a palavra tem batido sobre nós aqui. O pastor Sóstenes tem trazido essa direção do Senhor e tem falado e tem batido. E nós temos apanhado santamente. E nós vamos ficando cada vez mais transformados. O que é isso? O Espírito de Deus está fazendo-nos conhecer as coisas espirituais. Por quê? Porque agora, já chegando no final do ano, ele diz, o ano que vem, nós precisamos já começar com frutos, precisamos já começar com dons, com ministérios sendo despertados. O que o Espírito está fazendo? Nos ensinar a fazer todas as coisas com maturidade, equilíbrio. Nós somos um pedaço da igreja, uma parte da igreja nessa cidade. E o que depender de nós, nós precisamos estar nessa aliança. Nós vamos crescer em maturidade. Qual maturidade? Vamos discernir as coisas espirituais. Que coisas? Vamos andar no fruto do Espírito e vamos fluir nos dons do Espírito. Não vamos ficar só com os dons. Isso é ser ignorante, sem conhecimento. Também não vamos ficar só nos gabando de termos o amor, o fruto, mas não operarmos com as habilidades que Deus nos dá para ganhar almas, para tratar de vidas, para ministrar para pessoas. Isso também é ignorância. Nós vamos caminhar na maturidade. Nós vamos aprender a caminhar a partir dessa visão correta dos dons. Você entende que o Espírito de Deus está nos ensinando isso? Ele está nos ensinando a respeito das coisas espirituais. Ele está nos ensinando a respeito de o que é ser maduro como igreja. Do que é andar com duas pernas e não com uma. Mancos. Não, aqui na igreja nós... Não posso fazer isso não, né? Aqui na igreja, aqui nós temos muitos dons. Todos os dons. E o fruto. E as vidas transformadas. O seu caráter, o seu temperamento, o seu jeito de ser. A bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E todas essas características que estão aqui na Bíblia. Cadê? Ah, é verdade. Perneta. Ou então com a outra perna. Não, aqui nós estamos sendo tratados aqui, nós temos é o amor, o que importa é o amor, o dom supremo é o amor, nós vivemos é o amor. E onde estão as operações do Espírito para salvar vidas, para edificar vidas? Não, nós cremos, mas se Deus quiser... Não, nós queremos as duas pernas. Deus não deu nada para a igreja que seja supérfluo, irmãos. Nada, nada. Nós queremos andar em equilíbrio. E o caráter, o fruto do Espírito tem que vir como prioridade para caracterizar, para qualificar os dons que Deus colocou dentro de você. Diga, eu tenho dons depositados dentro de mim. Eu tenho um chamado, um ministério. E Deus vai realizar através da minha vida de uma maneira tremenda. Amém? E nós vamos caminhar nesse entendimento. Nós vamos ver vidas transformadas, nós vamos ver vidas libertas, nós vamos ver vidas tratadas, começar de nós. Por quê? Porque nós estamos conhecendo um caminho sobremodo excelente. Veja o que ele diz aqui no capítulo 12, no versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, o capítulo 14, primeiro versículo. Qual é esse caminho? Olha aí. Seguir quem segue ou persegue está em um caminho. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O que nós vamos fazer? Nós vamos trilhar pelo caminho sobremodo excelente. Que caminho? Nós vamos seguir o amor. A palavra não é só seguir, a palavra é perseguir. é correr atrás. Nós vamos perseguir o fruto do Espírito, nós vamos perseguir a santidade, nós vamos perseguir o caráter de Cristo, nós vamos perseguir, nós vamos nos quebrantar, nós vamos jejuar, nós vamos nos arrepender, nós vamos receber tratamento, nós vamos nos submeter, nós vamos ser humildes para sermos transformados, nós vamos perseguir o amor e vamos procurar com zelo, com desejo intenso, os dons espirituais. Esse é o caminho sobremodo excelente que nós estamos trilhando. Você está trilhando comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Esse é o caminho da excelência. Eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Sobremodo. Excelente. Você foi chamado para andar em excelência, meu irmão. Nós fomos chamados, irmãos, para andar em excelência. O que é andar em excelência? É andar na maturidade. É andarmos como Jesus andou nessa terra. E como é que Jesus andou? Jesus, aliás, afirmou, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Qual é o caminho sobremodo excelente? É Jesus. Nós vamos trilhar o caminho sobremodo, estamos trilhando o caminho sobremodo excelente. Qual é o caminho? Jesus. Como assim? É porque Jesus é a plenitude disso que nós estamos falando. Isso é discipulado. Se nós olhamos para Jesus, nós vamos ver em Jesus a demonstração do equilíbrio e da maturidade que nós queremos. Olhe para Jesus, abra as Escrituras. Leia, veja Jesus fazendo, Jesus ministrando. Traga sua memória agora à vida de Jesus. Olha o caminho sobremodo excelente encarnado em Jesus. Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Jesus disse, vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer outras obras maiores ainda. E diz mais, Romanos 8:29, nós já entendemos e já aprendemos esse texto, diz que ele nos predestinou, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o modelo encarnado do caminho. Romanos 8:29 diz que nós somos predestinados para ser como ele. Então, se nós queremos aprender sobre dons, ministérios, fruto do Espírito, o caminho excelente, olhamos para quem? Jesus. Como Jesus fazia? Abra o Evangelho e leia. E eu já disse para os irmãos aqui que há tempos atrás eu aprendi a ler os Evangelhos com olhos de discípulo. Olhando Jesus fazer as coisas e as coisas acontecerem através do ministério dele, e meu coração falar, Senhor, eu quero ser assim. Olha Jesus, olha o fruto do Espírito na vida dele. João disse em 1 João capítulo 2, se alguém está nele, deve andar como ele andou. Tal como ele é, nós somos nesse mundo, ele diz também. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então olha para Jesus. Olha o fruto do Espírito em Jesus, como Jesus perdoava. Como Jesus amava, como Jesus tinha paciência, como Jesus não tinha acesso de gritaria como nós às vezes. Olha para Jesus, como Jesus lidava com os discípulos dele, com as pessoas que o atacavam. Às vezes ele era duro, ele era firme com os líderes religiosos, ele falava com autoridade. Mas é esse mesmo Jesus que as crianças vinham e subiam no colo dele. Mansidão, equilíbrio emocional. Criança não fica subindo no colo de quem é chato, irmãos, de quem é carrancudo, de quem é iracundo. Você já viu isso? Criança vai embora. Passa perto da criança. Ó, criança. As crianças louvavam a Jesus, pulavam no colo de Jesus. Caráter de Jesus. Equilíbrio. Eu quero ser assim. Não, mas Jesus era Deus. Sim, ele era, sempre foi 100% Deus, 100% homem. Isso é real. Isso é real. Mas todas as coisas que ele ministrou e que ele nos mandou e nos comissionou a ser como ele é, é porque ele fez cheio do Espírito Santo. para poder virar para nós e falar, agora você vai e faça, agora você vai e segue o meu exemplo, porque eu não fiz porque eu sou Deus, eu fiz porque eu me fiz homem como você, exemplo para você, fui cheio do Espírito como você pode ser cheio do Espírito, vai e faz e seja como eu. Olha para Jesus. Olha para Jesus e olha para Ele também nas suas obras. No outro lado da balança, o caráter dEle, a santidade dEle, o fruto do Espírito nele. Mas olha também agora para as obras dEle, para o ministério dEle. Olha Jesus operando milagres. Olha Jesus curando enfermos. Olha Jesus exercendo misericórdia. Olha Jesus ensinando. Olha Jesus pregando. Olha Jesus fluindo dons, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a profecia. Examine Jesus. É o caminho sobremodo excelente. O que nós queremos? Senhor, nós queremos ser como Jesus. Cada discípulo e discípula de Cristo tem que almejar isso. Senhor, eu quero os teus dons em mim. Senhor, eu quero o teu fruto em mim. Senhor, eu quero ser como você é. Isso não tem a ver com uma promoção pessoal, irmãos. Entendem isso? Não, eu quero os dons do Espírito na minha vida, porque tal eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, Senhor, eu quero os dons do Espírito na minha vida, porque eu quero ser igual a Jesus. Eu quero fazer o que Ele fez. Ele ministrou a vidas, Ele amou as vidas, Ele libertou vidas, Ele salvou vidas, Ele curou vidas. Multidões se reuniam, vidas foram transformadas. Eu quero ser como Jesus. Eu não quero ter os dons fluindo em mim para popularidade, Senhor. Eu não quero o meu nome exaltado. Eu não quero ser o superstar. Eu não quero ser o tal. Eu não quero ser o sobrenatural. Senhor, eu quero os dons porque eu quero ser como você é. Eu quero o seu fruto, o seu caráter. E eu quero as habilidades, Senhor, porque eu não tenho capacidade própria. Eu não tenho como pegar uma pessoa e transformar aquela pessoa. Eu tenho que ter dons fluindo em mim. Eu tenho que ter palavra de conhecimento. Eu tenho que ter uma profecia. Eu tenho que ter um ensino. A igreja tem que ter dons e ministérios para fazer o que Jesus fez nessa terra. E nós temos. E nós vamos caminhar um caminho sobremodo excelente. Nós estamos caminhando esse caminho sobremodo excelente. Nós somos o corpo de Cristo em Belo Horizonte. E no que depender de nós, esse pedaço aqui do corpo, nós vamos manifestar Jesus nessa cidade. Amém? O caminho excelente, a excelência. Diga, eu nasci para andar em excelência. Eu nasci para ser como Jesus. O seu fruto e os seus dons. Aleluia. Jesus é o caminho sobremodo excelente na nossa vida. Jesus é o caminho excelente.